BMM. Na minha vida tudo acontece. Trabalha e cresce. Amanhã eu posso chorar se eu não te ver, então vê se aparece. Seu sorriso é meu diamante, nosso filho é o que me abastece. Vem comigo e quando você menos esperar, vai dar certo. São dias de luta e dias de glória. Bem melhor que ontem, sou eu agora. Dar o meu melhor que o tempo passa. Atravessa a balsa, dançando valsa. Ela é bailarina, eu brisei na dança. Nunca deixar pra depois, se der hoje. Então nunca deixar pra depois, que amanhã só existe. Se o hoje for feito com toda excelência, amor na vivência. São tempos difíceis, a internet acaba com o ser humano. Saudade de quando o único problema era ver uns mano vivendo de aparência. Mas a vida me ensinou, eu preparado e positivo, eu deixo vacilão de lado, minha família, meu chegado bem é meu objetivo. É, nessa aí que eu tô focado, se eu tivesse 1 bilhão, metade já tinha doado. O resto eu tinha vendido, porque eu sou desapegado. Eu preciso corrigir isso, meu filho crescendo rápido. Eu não quero ser meus amigos, não, não. Se você acredita, só feche o olho e observa Deus. O melhor do mundo e de toda a vida eu desejo pra você. Eu bolo uma bomba, traças pro alto em homenagem à filha do Gui que já vai nascer. Gata, morada dos sonhos. Todo dia se eu pudesse, você sabe onde eu ia tá. Esse bico não corre o que eu corri por aqui, mas ele quer meu lugar, é foda. Vários quer alugar, um espaço na minha cabeça. E eu quero distância de empresários loucos que fazem de tudo pra que eu enlouqueça. Sinto pra entender, não preciso ver, deixa eles falar, é bem melhor fazer. Eu não te odeio por não me amar, não quero provar, só preciso ser. Por isso eu canto minha vida com orgulho, com alegria, melodia e barulho. Sou correria, mas também vagabundo. Quando eu mudei que eu vi mudar meu mundo. Juro, eu achei que era karma, mas tudo era questão de calma. Calma. Primeira regra corrente, não pode brilhar mais que sua alma. Nunca. Transformando em poesia quase tudo aquilo que eu vivo. O que pro fraco é o fim, pro forte vai servir de incentivo. Primeiramente Costa Gold é um fato, não tem nem como apagar da história. Essa é a meta, sempre subindo, mas vou curtindo minha trajetória. Aprendendo com cada queda, vivão vivendo, não rendo agora. Porque eu sei que são os dias de luta que dão sentido aos dias de glória. Nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória.